DJ Neto de Ananindeua, detonando só as melhores do baile da saudade. Saudade. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos, e o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando, com a mesma roupa branca. Um abraço aí carinhoso, Maria Franco, lá na cremação, juntamente com a Vanessa e o Bilene. Curitiba já curtindo, recordando. Unes! Tudo ficou em silêncio quando eu a ela disse: lindas flores estão bordando a ladeira e a planície, e eu já não quero. A vida já me dando, Senhor Deus, assim o quis. Lá pro céu está me chamando. Opa! Lá pro céu está me chamando. J. Frank Willen chegando agora. Nosso Senhor. Também um abraço aí pro Arlan, lá de Macapá. Hoje ele tá na área. Está me chamando. Tá só começando. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei. DJ Neto de Ananindeua. Vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama, te ama. Vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama. Meu amigo Anderson, mais conhecido como Alemão. Do Alemão. Lá no distrito. Oi! Uma cigana leu meus olhos terei, até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. Saudade! Vem ser a minha cigana. Vem ler essa mão que te ama, te ama. Vem ser a minha cigana. Meu amigo Wilson Freitas, lá de Macapá, pela comitiva da galera do Todd no Zerão. Como sempre, escutando a nossa programação. Nosso hino. DJ Neto de Amarindeua. Faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou. Neto de Amarindeua. Um abraço também pra Rose em São Caetano de Odivelas, sempre divulgando nossos CDs. A galera dá valor, né? Bora, Rose! Aquela nossa canção, eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Bem, a Conceição no 40 horas. Tá dando valor. Eita saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Mas você, porque você só me faz sofrer. É saudade. Eu sinto muito em dizer, você não consegue entender. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e o futebol. Na praia tomando sol. Adoro e curto o verão. E ela fica com raiva e me olha. convite, vamos embora. E pra disfarçar pra os meus amigos, eu falo: estou me sentindo mal, tchau, bye bye. Vendo 40 horas, a Edna Consuelo. Já curtindo a saudade, né? Meu amigo DJ Michel Show, seguidor do Cineral, tá por aqui também. E a gente gravando CD ao vivo. Eu não quero mais você. Porque você só me faz sofrer. Eu sinto muito em dizer, você não consegue entender. Tá lotado. No final de semana eu gosto de lazer, brincar e beber. Gosto de estar com você. Gosto do clube, a piscina e o futebol. Na praia tomando sol. Adoro e curto o verão. Opa! E ela fica com raiva e me olha com olhar convite, vamos embora. Pra disfarçar pra os meus amigos, eu falo: estou me sentindo mal. E aí? Bye bye. Me tira lá da Condo. E ela fica com raiva. Fala em vinagre e o corpo de coxinha, né? Galera da Condo tomando todas. Curtindo o melhor do baile da saudade. Alô, Verinha. É pra você, viu? DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Há quanto tempo você já não está dividindo as coisas comigo? Saudade. Coisa de louco me acostumar assim, pois esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, me lembra você. O melhor do baile da saudade. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Coração. Passei pro Adailton, dos Loucos do Siqueirão, juntamente com a Maísa. Esse dá valor. Também quero mandar um abraço aí pro J. Kleber Pará, que comanda o grupo Melhores do Siqueirão. DJ Neto de Ananindeua. Essa gente parece você. Só no fiado, né? Você não sai da eita cabeça. Coisa de louco. Vem a Cleo. Como você fez? A gente vai do Adrenalina Top Mix. Já por aqui. Mexeram foi com doido. Então toma. O Augusto Correia, o Zé do Wilson Leite, Roberto Marciano e o Kilson. Comitiva lá de Macapá. Perde uma, né? Valeu. Ela casou porque de tudo ele tem. O que, é que ele tem, hein? Carro, casa e dinheiro. Opa! E ela quer bem. É saudade. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Eita, saudade, pai d'égua. Você tá com o DJ Neto de Ananindeua. Melhor do baile da saudade. Pense, não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você sem amor. Covarde. Deixa eu mandar mais uma vez aí um abraço pro Alan Vinagre, o corpo de coxinha, né? Pode imaginar o quanto. Agora sim, tá na escuta, tá tudo certo. Comitiva lá da Condo. Você. Mando todas hoje, né? Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Te amo. Sem você. Frank Willen, tá gravando, filho? Vem pra mim, pra viver até o fim. Eita, saudade! Estou feliz, sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim. Mas o pessoal me perguntando quem é o corpo de coxinha, ó. E aí? Um abraço aí pro Reginaldo. Tá escutando pelo aplicativo. O melhor do baile da saudade. Estou feliz sem ter mesmo você. Aí pra Cláudia, lá na Pedreira. Sempre conectada. DJ Neto de Amarindeua. Há quanto tempo eu te esperei, desde o momento em que você partiu. Só pra dizer o quanto eu te amo, te quis falar e você não me ouviu. Olha meu bem, você me deixou louco, com aquele beijo que você me deu. Na despedida você me acenou, com um lindo adeus. Olha, se é pecado a gente amar demais, é pecado a gente dar amor. Quero morrer sendo um pecador. Olha, se é pecado a gente amar demais, se é pecado a gente dar amor, quero morrer sendo um pecador. Saudade. Saudade.

abraço aí pro Davi em Bragança, dona comitiva lá da aldeia. E a gente gravando o CD ao vivo. DJ Neto, o original. Desculpe, mas agora eu vou embora. As minhas coisas eu já arrumei. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu sofrer. Vou sair por aí, sem destino. Também um abraço aí pra Paula. Ô Paula, seja muito bem-vinda. Se aumentar muito o beat, estraga. Meu amor, espere por mim. Não case com ninguém. Por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. O melhor do baile da saudade. Lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar é eternamente, juro você e eu. Te amo, meu amor, só você é tudo pra mim. Me espere que eu estou pra chegar e contigo casar. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Com ninguém, por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. E lembre nossas juras que a gente prometeu. Se amar eternamente, jurou você e eu. Amiga sonhadora, meu amor. Aqui comanda a Web Rádio Adrenalina Top Mix. É tudo hoje pra... tá por aqui, tá recordando. Estou... tá curtindo o nosso show de saudade. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Uma esquentadinha de leve. Que você fazia tudo pra comigo estar. Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar. Eu não pensava que você levava a sério aquele nosso caso de amor. Caso de amor. Vem, amor. Venha bem depressa, vem me abraçar. Isso é sua esposa lá no distrito. Já ligadinho. Você pode pedir seu alô para o número 988-25-0476. Simba! Sabia que você fazia tudo pra comigo estar. Eu não sabia que você sofria tanto por não me encontrar. Eu não pensava que você levava a sério aquele nosso caso de amor. Caso de amor. É saudade. Ai. Vem, amor. Venha bem depressa, vem me abraçar. Vem me dar todo o teu carinho quando amiga

estão querendo me roubar. Meu grande amor tão infinito, olha meu benzinho, eu estou aflito. Querem acabar um amor tão bonito. Ontem alguém telefonou dizendo que eu tenho outro amor. Não vá nessa história, meu bem, acreditar, pois o nosso amor ninguém pode roubar. Ninguém me rouba de você, ninguém me rouba de você. Essa inveja vamos superar e vamos amar pro mundo ver. Ninguém me rouba de você. Eita saudade. Você recordando só de boa. DJ Neto. Quando eu me for, vou lembrar você. A tristeza vai estar em mim. Imaginar que ao sol de domingo eu te curti. É saudade. Quando eu me for, vou lembrar você. Já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao sol de domingo eu te perdi. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Aonde estás? Quero te ver. Parte daqui, não vou querer. Quero um instante te ver. Aonde estás? Quero te ver. Parte daqui, não vou querer. Aí para as conquistadoras do Pop Saudade, a Rose, a Maria e também o Adriano, lá do Distrito Industrial. Eita, que o negócio tá pai dega, viu? Daqui a pouquinho você vai dançar agarradinho. Quando eu me for, vou lembrar você. A tristeza vai estar em mim. Imaginar que ao sol de domingo eu te curti. Quando eu me for, vou lembrar você. Já não vou mais estar junto a ti. Imaginar que ao sol de domingo eu te perdi. DJ Neto, o original. Alexandre, quando eu me for, sua mamãe é Dona Rosa. Fica esta canção, Conjunto Maguari. Sempre vou lembrar você. Esse é o melhor do baile da saudade. Aonde 24 estás? Horas de muita recordação. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Pra dançar agarradinho. Me acorda, me sacode.